Você ouviu Carlos Vives, La Gota Fria, de Emiliano Zuleta. No especial de sábado, a educadora traz para você os sucessos de Lulu Santos. Primeiro era vertigem, como em qualquer paixão. Era só fechar os olhos e deixar o corpo ir no ritmo. Yeah. Como vai você hoje em dia? Espero que esteja especial de sábado com Lulu Santos e seus maiores sucessos. À 1 da tarde. Educadora, na medida do seu bom gosto. Visitar o Jardim Zoológico é um divertido lazer educativo para toda a família, mas é preciso observar alguns cuidados especiais. Por exemplo, não jogar alimentos para os bichos porque eles podem ficar doentes e morrer pela ingestão de comida imprópria. Do mesmo modo, não jogar lixo no chão e preservar as áreas verdes. Também é proibido ultrapassar o gradil de proteção dos animais para não haver acidentes. Educadora Serviço. De segunda a sexta, na Educadora, a suavidade da música nacional e internacional, no especial do meio-dia. Apoio Fotografa Photoshop. Educadora, na medida do seu bom gosto. 4:11. Con ella estás así, mis celos son.

Elis Regina de Henricão e Rubens Campos, Marambaia. E Timaia, essa tal felicidade de Timaia. Educadora, informe turístico. Apoio Bahia Tursa. Conceição da Feira é um município da região do Paraguaçu, que foi criado por lei estadual em 23 de julho de 1926. Suas terras, desmembradas do município de Cachoeira, perfazem 164 quilômetros quadrados de área. Nelas encontram-se a Fonte de Santo Antônio, a Fonte da Tábua e a Serra do Cruzeiro, seus atrativos turístico-naturais. Parte da região integra a barragem de Pedra do Cavalo. Educador e você, conhecendo melhor a Bahia. Música dos Mestres, um toque sutil e especial dentro da noite. Todos os domingos, a partir das 21h, aqui na Educadora, você tem um encontro com os mestres da música. Educadora, na medida do seu bom gosto. Faltam 10 para 5 horas. Thank you. Não sei que doença deu na Risoleta, que agora só gosta de ouvir opereta. Está cheia de prosa, cheia de orgulho, cheia de chique e dá fricotes como que. Não canta mais samba, só quer imitar o Lucien Boyer. Par, Lemoir, Damour, só que ela janla, janta o Ju, ela não sabe nem ler e já quer gastar o francês. E diz que despreza quem só fala o português. Essa risoleta está muito mudada, está cheia de pose. E pra ser elegante, ela diz que o bastante é usar body rose, tal que shows de monilose. Ela disse a mim que quando está gripada não faz a tixi não, porque não fica bem. Ao invés de a tixi, ela faz a tixi e diz que o au-au é de chien. Não sei que doença deu na risoleta, que agora só gosta de ouvir opereta. Está cheia de prosa, cheia de orgulho, cheia de chique e dá fricotes como que. Não canta mais samba, só quer imitar Luciene Boyer. Par, lemoir, d'amour. Só quer lajan, lajan tuju, ela não sabe nem ler e já quer gastar o francês. E diz que despreza quem só fala o português. Esta risoleta está muito mudada, está cheia de pose. E pra ser elegante, ela diz que o bastante é usar body rose e tal que shows de monilose. Ela disse a mim que quando está gripada não faz a tixi não, porque não fica bem. Ao invés de a tixi, ela faz a tixi e diz que o au-au é de chien. Lemoir d'amour. Só quer lajan, lajan tuju, ela não sabe nem ler e já quer gastar o francês. E diz que despreza quem só fala o português. Esta risoleta está muito mudada, está cheia de pose. E pra ser elegante, ela diz que o bastante é usar body rose, que tá lixoso e moriloso. Ela disse a mim que quando está gripada não faz a tixina, porque não fica bem. Ao invés de a tixi, ela faz a tixi e diz que o au-au é de chien. Uau, uau, uau, uau. Paulinho Boca de Cantor, Menina Fricote, de Henrique e Marília Batista. Marina Lima, de Nelson Mota, Veneno. Você ouviu também Ilmir Deodato, de Tom Jobim e Newton Mendonça, Meditação. Educadora Curiosidade. Apoio La Maison Française, Letras e Artes. Dos minerais que entram na composição do corpo humano, o cálcio é o mais abundante. Dos 3,1 kg de cinzas obtidas pela incineração de um cadáver, cerca de 1,5 kg se constituem de cálcio, sendo que a maior parte desse elemento é encontrado no esqueleto, 85% sob a forma de fosfato e 12% de carbonato. O cálcio dos órgãos e dos líquidos são encontrados sob forma solúvel biologicamente ativa. ZYC 299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo, 107,5. Uma emissora do Instituto de Rádio Difusão Educativa da Bahia, ITEB. Hora certa. Apoio. Copiarte. Copiadora dia e noite. Um bom fim de tarde para você, educadora 5 e 3.